Quero saudar o meu colega Telmo, os demais vereadores e vereadoras. Saudação a você que está em casa nos ouvindo neste momento. Quero dizer que a preocupação é muito grande neste momento em todo o mundo e não é diferente aqui na cidade de Taquara. Hoje, à tarde, nos reunimos com 12 vereadores aqui nesta casa, onde tomamos a decisão de fazer uma resolução da mesa número 004/2020, estabelecendo medidas temporárias de prevenção ao contágio do coronavírus, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial. Considerando que a classificação mundial do coronavírus como pandemia significa um risco potencial de doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como transmissão, considerando a necessidade de manter prestação do serviço público, no caso do Poder Legislativo Taquarense, atividade legislativa, considerando que não há evidências de transmissão do vírus em pessoas que ainda apresentam sintomas, considerando que a adoção de hábitos de higiene básica alinhada com a ampliação de rotinas de limpeza nas áreas de circulação são suficientes para a redução significativa do potencial do contágio, considerando a orientação do Ministério da Saúde de evitar reuniões similares com aglomeração de pessoas, resolve. Artigo 1º. Essa resolução da mesa dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio do coronavírus na Câmara de Vereadores de Taquara. Fica suspensa nas dependências da Câmara todas as atividades com o público externo que envolvam aglomeração de pessoas, com exceção das reuniões das comissões, sessão plenárias, ordinárias e extraordinárias. Nos dias de sessão da Câmara de reunião da comissão, somente terão acesso ao plenário e salas de reuniões vereadores e servidores, sendo as mesmas transmitidas via internet. Fica temporariamente suspensa a visita pública e atendimento presencial do público externo, que podem ser prestados por meio eletrônico e telefônico. No ambiente interno dos gabinetes dos vereadores, deverá ser observado que determina deste artigo. Qualquer vereador, servidor, estagiário, empregado, prestador de serviço, expõe na Câmara apresentar sintomas que indique presença de infecção, serão colocados em trabalho remoto, por meio de tecnológico, devendo exercer suas atividades em sua residência, no que couber, por uma semana, salvo houver designação de outro prazo, por recomendação médica. Poder Legislativo aumentará a frequência de limpeza de banheiros, elevadores, corrimões, maçanetas, além de providenciar aquisição de instalação de dispensadores de álcool gel nas áreas de circulação e acesso de salas de audiência, plenária e gabinete dos vereadores. Serão adquiridos por dispensa de licitação em razão dos valores, nos termos do artigo 20. 24 do inciso 2º, em caráter de emergência, de forma de dispor do artigo 24 do inciso 5º, inciso 4º, ambas as leis, número 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme o caso. Vereadores e servidores, em virtude de atestado médico, restar incluído em categoria de risco, como por exemplo, imunodeprimidos, poderá realizar suas atividades remotas, ficando dispensado as atividades presenciais sem qualquer tipo de prejuízo. Quero dizer que esse é o projeto de resolução para a gente evitar o contágio e preservar todos os funcionários nessa casa. Quero agradecer aos meus pares por entender e ter o apoio maciço dos vereadores para que essa resolução fosse feita. Também quero dizer que a pandemia, eu tenho 61 anos e nunca presenciei isso, nunca vivenciei isso. Mas a gente sabe que no passado isso já aconteceu e foi brutal o que aconteceu a nível mundial. Então, temos que sim nos preocupar, temos que cuidar, temos que se proteger. Fica aqui um alerta, que aqueles que vão no supermercado não levem a família toda, que vá um só no supermercado fazer as compras. Que evitem que seus pais, com idade, recebam visita ou saiam para estar em grandes aglomerações de pessoas, pois eles, as pessoas com mais idade, são as pessoas mais vulneráveis e as que mais correm risco. Também quero dizer que o prefeito colocou todos os postos de saúde que estavam com horário reduzido, voltam a ter atendimento normal, ou seja, as UBSs do interior e dos bairros terão atendimento das 8 às 16 horas, como era anteriormente. E o 24 horas continua atendendo. E eu concordo quando o vereador Fifi falou, temos que ter um atendimento diferenciado. As pessoas que ligarem para o posto de saúde têm que ter um espaço para que elas fiquem buscando esse atendimento, não estando junto com as demais pessoas. Espero que o secretário, também falarei com o secretário a respeito, nós precisamos ter o máximo de cuidado, pois o que está por vir pela frente não é brincadeira, é muito sério, e todos nós temos envolvido com isso. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.